Saudações, amigos ouvintes! Cá estamos mais uma vez para apresentar esse programa sensacional, maravilhoso e espetacular, o BetaCast! Bom, para quem não me conhece, eu sou o Michael, mas pode me chamar de MK ou o Senhor Supremo do Universo, como preferir. Nossa, vocês lembram do cara que falou isso pro banco? Enfim. Hoje eu tô aqui com Fernando, apresente-se, por favor, nosso convidado especial. E aí, galera, sou eu, Fernando Cabral, mas eu queria mesmo ser o Corvo de Três Olhos, né? Ou não? O Corvo de Três Olhos. E eu estou com a Clara, maravilhosa. Clara, apresente-se. Oi, gente bonita. Que bom, nós estamos juntos novamente. Oi, MK. Oi, Fernando. E você aí do outro lado que nos ouve, tudo bem? Yes. Certo. Como prometido, nós voltamos a falar de cenários no episódio anterior, que a gente falou sobre cenários. Vamos falar de novo aqui, mas nesse episódio já é um assunto mais específico. Nós vamos falar da floresta. Isso mesmo, floresta. A gente vai embarcar em selvas intocadas e misteriosas. Então busque um fone de ouvido, aumenta o volume e vem com a gente. Próxima parada, florestas. Para quem gosta de ler e para quem gosta de escrever. BetaCast! Uma princesinha cantando, tipo... Oh, oh. O podcast da Liga dos Betas, do Niafenfet. E chega o príncipe de uma forma que eu acho muito esquisita por trás dela. Mas tudo bem, porque no filme funciona, né? Floresta como um lar, como um desafio, como algo bom ou ruim. Os animais, os perigos e mistérios, as divindades das florestas. Diferentes formas de descrever e aproveitar esse cenário tão rico. Então, por onde a gente começa? Que tal a gente ir colocando alguns pontos mais comuns na mesa e depois a gente indo para os mais específicos nesse assunto? Será que eu posso falar do meu queridinho, dos Jogos Vorazes? É um cenário distópico e floresta, que é uma combinação maravilhosa. Então, assim, nesse caso de Jogos Vorazes, o cenário ele é tanto um acolhedor local para o personagem tentar sobreviver caçando, né, quanto ele é um cenário assim, terrível, em que assim, ela tem que sobreviver sendo caçada. Então, assim, muito louco, né, essa analogia de ser caçador e caça. E é muito perfeito para uma floresta, porque, assim, sem contar que a floresta por si só, ela já é o preferido dos contistas, né? 9 entre 10 contos de fadas, eles utilizam o recurso floresta, explorando, assim, esse lado mais misterioso, né, do cenário. É. 9 entre 10 dentistas. Eu falei contistas, para de graça. Não, mas é isso mesmo, né? É, os irmãos Grimm mesmo, né, que são os mais conhecidos pelos contos de fadas, eles coletaram as histórias alemãs que sempre envolviam florestas. Hoje, os contos de fada, a gente vê, eles são bonitos, né, são românticos, são fofinhos. Uhum. Mas, na época, assim, o que eles coletaram eram umas coisas bem mais aterrorizantes. Porque, assim, o intuito desses contos era manter as crianças em casa. Porque a floresta, ela guardava, na época, e ainda guarda hoje, né, perigos que podem ameaçar a vida de quem não estiver preparado, principalmente se alguém for uma criança. Então, por exemplo, João e Maria, que é um dos mais conhecidos, é o clássico para a criança ficar em casa e não ser devorado pela bruxa, né? Então, quer dizer, a floresta é um excelente recurso para esconder monstro e casinhas feitas de doce. Exato. Bom, existe uma autora estadunidense chamada Sarah. E ela também atende pelo pseudônimo de Catherine Edson. O Fernando vai poder falar dela melhor depois, nosso mestre convidado. Ela escreveu um texto sobre os tipos de floresta que comumente a gente vê na literatura. E ela divide em 3 tipos principais. A primeira abordagem é da floresta como o oposto da cidade, ou seja, a floresta como algo inexplorado, rústico e avesso ao controle humano, né? É visto como algo que foge da nossa manufatura e por isso soa tão selvagem e primitivo. Então, quando trabalhamos a floresta nesse aspecto, a ambientação e o cenário tomam sempre um tom de mistério e tensão. Tudo é novo e indomável dentro daquele contexto, né? Se a cidade representa algum tipo de aconchego, fazendo paralelo com a casa ou com o lar, a floresta seria o completo contraponto, né? Representando o desconforto numa espécie de exílio. Nesse caso, eu acho que um exemplo básico seria a história do Chapeuzinho Vermelho, onde a floresta é um caminho tortuoso e completamente diferente da noção de cidade que a gente tem, né? É um atalho, ela assim, cara, mas a floresta e tal. Mas ali, eu ainda acho que a floresta, ela é um paradigma para a escolha do caminho perigoso, do que é o errado, sabe? Tipo, como você mesmo disse, Mika, é tortuoso. Então, assim, eu vejo a floresta, no caso da Chapeuzinho, como uma advertência, assim, sobre as escolhas que a gente faz na vida, sabe? E a dela, no caso, conduziu diretamente para as patas de um lobo, assim, né? Muito mal. É, eu concordo mais com essa visão também, da Clara. Porque essa Chapeuzinho, ela é a representação da inocência, né? Ela é uma criança. E aí, quando ela entra na floresta, ela corre perigos, que inclusive é um desses perigos é de ser ludibriada por alguém desconhecido. Então, ela, tipo, a Chapeuzinho, ela cata flores no caminho. Aí mostra que não é tão desconfortável pra ela, por ela ser inocente, no caso, né? Uhum. Exemplo de floresta assustadora, eu gosto da cena da fuga da Branca de Neve. Porque as árvores criam olhos, os galhos se transformam em garras, querem machucar ela, querem pegar ela. Então isso mostra o quanto aquele cenário ali é aterrorizante, desconhecido, desconfortável pra ela. É uma pegada mais diferente mesmo. A segunda abordagem, no caso, que essa autora ela faz, é da floresta como um lugar de perdição, peregrinação, né? Um lugar onde você não sabe exatamente o caminho certo, ou sequer se existe mesmo um caminho. Nesse aspecto, a floresta é cheia de mistérios e perigos. Mas não é exatamente a oposição da cidade, porque não faz o contraponto do conforto que a urbe pode oferecer, que a cidade pode oferecer. Nesse caso, a floresta funciona mais como uma passagem, como um cenário extra de ambientação única, mas temporária. Uhum. É um lugar alheio a conceitos de moralidade que deturpa as orientações de personagem. Então, quando se trabalha com esse aspecto da floresta, o texto acaba abordando muito mais da percepção dos aventureiros que estão nela do que a composição do cenário em si. Não que a ambientação fique de lado, mas acredito que a forma que os personagens lidam com isso tem muito mais impacto do que a vegetação propriamente dita, sabe? Esse tipo de floresta é mais o meio do que o fim da história. Faz parte da aventura atravessar a floresta para se chegar no vilarejo, por exemplo. Isso. Ai, cara, isso me lembrou a saga do Scott Westerfeld, aquele do Feios. Uma vez a gente até fez um betacast e comentou sobre isso. E, assim, pra eles chegarem no desfecho, né, eles precisam passar pela floresta. E, assim, é na floresta que a aventura toda se desenrola, sabe? É o tal caminho do herói. E, assim, também, se eu não me engano, em Naruto tem muito disso. As florestas entre vilarejos, né, sempre rola uma treta lá no rolê. Tem, né? Eu acho que eu tava nesse betacast que você falou do Feios. Eu acho que eu lembro de você falando disso. E realmente, em relação a Naruto, né? Eles estão sempre pulando de árvore em árvore ali eternamente, aquele cenário em loop. A floresta não acaba, né? Exato. E o exemplo que eu queria dar mesmo era no Senhor dos Anéis. Porque floresta é o que mais tem em Senhor dos Anéis, né? A aventura ela se desenrola toda dentro de uma floresta. Porque o caminho inteiro, praticamente, que o Frodo tem que ir do Condado até Mordor é por florestas. Eles, inclusive os protagonistas todos, eles passam por mais de uma floresta ao longo dos três livros, ou dos três filmes, né? Não sei o que as pessoas podem ter visto ou lido. E o Hobbit também, né? Aquele lance... Ah, eu posso falar? Posso, né? Do negócio da aranha. Não é spoiler, é? Ah, o livro é mega antigo, sei lá. Fala aí, ó. Atenção. É, eu acho que... Spoiler do Hobbit agora. Spoiler alert. Não, nem é, cara. Porque, caraca, aquela cena com as aranhas, eles estão naquela floresta super densa, floresta super sinistra, enigmática, com aquele... Nunca que passava o tempo direito. E aí, quando ele vai lá em cima, que ele olha por cima da copa, que ele vê o quão longe eles estão. Então, assim, a floresta ali também é um dos pontos principais, né? Uhum. Até rola umas florestas também em Harry Potter, né? Nessa vibe, floresta obscura e tal. Tem um... Não me lembro de ver isso, pelo menos nos filmes. Sim. É pouco retratado, mas é existente no universo, né? Exato. Você vê que o universo sempre é composto e tem esse recurso de cenário lá. Bom, eu acho que o terceiro tipo de floresta que a gente pode separar seria um lugar de segurança, né? Diferente dos outros dois que a gente viu, é onde somos bem recebidos e acolhidos, sabe? É um lugar mágico e de bondade infinita. São as clássicas florestas encantadas, sei lá, ricas de cor, luz, vida. Esse tipo de floresta é comumente utilizado em contos infantis e infanto-juvenis. A ideia principal é apresentar um mundo saudável para o leitor. Então, os contos de fada, em geral, são bons exemplos desse... Né, Peter Pan, essas coisas assim. Uhum. São bons exemplos de florestas legais. É, mas também não é só no infantil, né? É, enredo de gente grande também. É o caso das florestas que acolhem os personagens de Star Wars. Quando os Ewoks, eles, no Retorno de Jedi, se não me engano, eles acolhem a resistência, né? Uhum. Aí até o Fernando tinha trazido atenção o Senhor dos Anéis, né? O Tolkien, ele trouxe a floresta élfica, acho que é Lothlórien. É Lothlórien. Né? Não era assim? É. Né? Um nome estranho. Uhum. Então, como um lugar de refúgio. Então, assim, a estética é super good vibes, assim, ela funciona como um espaço, assim, fora do tempo, uhum. né? Para os personagens que passam, assim, por lá, ou que vivem lá. E, assim, um momento de paz no meio da guerra contra o Sauron, né? É toda bonita, encantadora. A Galadriel se inspirou nos Jardins das Terras Imortais. Aí replicou o conceito no seu reino. Então, assim, tem pra gente grande também. Sim. É, mas aí, assim, voltando aos contos de fadas, porque eu gosto muito de citar Branca de Neve. A Clara gosta muito de citar Jogos Vorazes, e eu, nesse tema... Gosto muito de citar Branca de Neve. Citar Naruto, hein? Cada um tem o seu ponto. É, porque, assim, em Branca de Neve mostra muito, pelo menos dois desses três aspectos que a gente falou até agora, que você falou, né, Mika? É que, por exemplo, quando a Branca de Neve chega na floresta, eu já falei disso aqui, ela encontra um lugar intimidador, aí ela chega a desmaiar de medo. Mas aí quando ela acorda, ela encontra os animais fofinhos, os anões bonzinhos. Aí a cara da floresta toda muda, se torna um lugar mais paradisíaco, mais aconchegante. E a gente tem isso bem marcado no desenho, mas assim, eu acho bem mais marcado nessa das últimas adaptações que tivemos pro cinema, no filme A Branca de Neve e o Caçador. Porque a Branca de Neve, ela encontra duas florestas, né? Eu não sei se as duas... Não lembro se as duas estão coladas uma na outra. Mas ela primeiro chega numa floresta que parece estar morta. É venenosa, né? Tipo... Uhum. Depois, quando ela encontra os anões, ela vai para uma outra floresta que é muito paradisíaca. Tem... A cor da floresta muda. Ela é mais verde, né? É mais viva. Tem mais seres bonzinhos. Então, a gente tem muito esse embate, né? Essa coisa maniqueísta de ter... Ou coisa boa ou coisa é maléfica. Então, a floresta ela acaba refletindo isso também. Bom, além desses aspectos que a gente está comentando aqui, desses aspectos literários básicos que uma floresta pode adotar, esses três pontos, a gente sempre nota que esse cenário ele tem uma ligação muito forte com a magia, né, de uma maneira geral. É, geralmente obras de fantasia usam e abusam das possibilidades que a floresta proporciona, criando um cenário fantástico, dando vida a um tipo de ambientação pulsante, né? E nesse contexto, o ser humano sempre foi fascinado pelos mistérios da natureza, suas forças, árvores, animais, os rios. Tudo isso compõe esse cenário e traz um grande fascínio. Sempre foi refletido nas nossas crenças e culturas, né? Esse fascínio que a gente tem pela floresta. Não é pequena a lista de divindades que surgem a partir da floresta, e é maior ainda a lista de criaturas místicas que habitam nesse lugar, tipo elfos, gnomos, fadas, enfim. E dentro da cultura indígena que temos no Brasil, existem ainda mais exemplos, né, de criaturas místicas que habitam a floresta. Na verdade, tudo que a gente tem de criatura aqui habita a floresta. Uhum. Né, o curupira, o boitatá, até o... O Ayangá, que é uma divindade do panteão indígena, né? É o deus que criou tudo. Então, o folclore brasileiro, em especial, ele é muito rico na sua flora, né? Mas, além do óbvio casamento da fantasia com a floresta, quais gêneros e estilos combinam bem com a floresta? Romance, aventura, terror? O que vocês têm sobre isso? Ah, eu nem sei como é que vou classificar isso, não. Porque a gente sabe que dá pra conciliar muita coisa quando o enredo ele é bem feito, sabe? Tipo, ah, volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas. Tá, os Jogos Vorazes, vou falar de novo. Como não amar as florestas da Suzanne Collins, gente? Pelo amor de Deus, sabe? É um pouco de romance, de aventura. Tem o horror das mortes, claro, né? É um misto que só não é completo por não ter as fadinhas e tal. Mas dá pra fazer muita coisa. Ambientar romance, como o Fernando tá citando aí, da Branca de Neve, o caçador. É possível colocar o Naruto lá no meio do mato, correndo com os braços pra trás, louco pra tropeçar, perder os dentes da frente. Então, ouviram, né, crianças? Não funciona correr com os braços pra trás numa floresta. Em muitos lugares não funciona. Terror, terror então, nem você se tá fala. Acabando com a minha infância. Eu sempre achei que colocava o braço pra trás, você ganhava mais aerodinâmica pra você correr mais rápido. Garoto, era isso olha e tirar só. O chinelo, tá ligado? Era garoto, tudo. Eu tô falando isso, mas eu tenho um alvo certo pra essa crítica, tá? É um menininho de 6 anos, que por causa dessa droga de Naruto, o garoto agora só corre com os braços pra trás. Sabia, eu já falei isso. Pra ele, Matheus, você vai quebrar os dentes. Aí depois eu tenho que pagar o aparelho lá, né? Então assim, olha só, voltando aqui... Florestas sombrias. Não, é, voltando aqui, volta, canaliza. Florestas sombrias provocam arrepios quando elas são bem descritas. Isso é um fato, sabe? Também tem o Tarzan, com a sua floresta pluvial tropical, sabe? É uma aventura linda e é um romance de época. Quer dizer, a gente pode falar de livro de época, a gente pode falar de distopia. E ambientar na floresta, eu acho que... Não sei se tem como classificar romance, aventura, terror. Acho que não tem. Acho que o romance... Assim, a descrição tem que ser bem feita. Isso aí é onde vai ambientar... Assim, o gênero que vai ser ambientado é outra história. E em relação a gêneros e estilos que combinem bem com a floresta, eu acho que você consegue encaixar todos, né? Porque assim, dentro de uma mesma obra... Talvez você até consiga misturar mais de um desses aspectos. Por exemplo, romance, eu lembro da cena da Bela Adormecida, que ela tá na floresta conversando com os animais sobre o sonho que ela teve com o grande amor da vida dela, e chega o príncipe de uma forma que eu acho muito esquisita por trás dela, mas tudo bem, porque no filme funciona, né? Mas ok. E aí eles começam a dançar, fica uma coisa bonita de se ver. Então é um romance na floresta. Ele encontrou com ela na floresta e isso é demonstrado de uma forma bonita. Aventura a gente não precisa nem falar, né? Aventura numa floresta, tipo, é quase sinônimo, clássico, sabe? Né? Desde criança você já sobe em árvore, você já sabe o que é. Árvore é aventura. Terror também, né? Terror a gente... quantos filmes de terror a gente não tem que se passam numa floresta? Não, tem filme de terror que o nome é esse, tipo, terror na floresta. Sabe? Deve ter, tem terror na floresta, assim, tem tipo cabana na floresta, não sei o que, floresta aí é do mal. É Bruxa de Blair, gente. Sempre tem essa. Floresta de sangue, sei isso. Lá. Aí, mas, coisa, assim, floresta de ossos. E dentro de uma mesma narrativa, mesmo assim, sendo terror e tal, dá pra ter aqueles momentos que é pra pessoa que tá assistindo dar uma respirada, né? Então você consegue botar uma cena de romance, uma cena de comédia, tudo ali naquele mesmo cenário. É. É bem verdade que a floresta ela pode ser algo acolhedor ou traiçoeiro, ou os dois ao mesmo tempo, né? No caso do exemplo da Branca de Neve que você citou. As possibilidades que esse cenário traz sempre são interessantes, mas a visão sobre a floresta ela pode variar drasticamente de cultura para cultura. E é ainda mais notório a diferença quando a gente observa o Oriente, né, e o Ocidente. A forma que os orientais entendem a floresta é ligeiramente diferente da forma que nós ocidentais entendemos, né? Ah, não sei, não sou capaz de opinar, não. Não, não é piada, não, é sério, eu passo, né? Fernando sabe. Tá, então, eu posso falar em relação a isso. Em relação a, assim, a parte oriental, eu entendo mais lá para os lados do Japão. A cultura japonesa lá, ela tem fortes influências do shintoísmo, que é uma religião politeísta, ou seja, ela tem muitos deuses. Para vocês terem uma ideia, no shintoísmo, pro shintoísmo, cada grão de arroz tem 7 deuses. Então, assim, como deuses são coisas que devem ser respeitadas, a gente consegue entender o quanto de respeito que os japoneses são ensinados a ter, mesmo pelas coisas inanimadas. E nisso entra o conceito de sombra. O que é a sombra? A sombra, ela basicamente é sinônimo para desconhecido. Então, enquanto os japoneses, por causa do shintoísmo, eles costumam ver beleza na sombra, ou seja, eles o desconhecido com respeito, aqui no Ocidente a gente costuma olhar mais com medo. A gente tem medo do desconhecido, a gente tem mais medo do escuro, por exemplo. Eu posso citar exemplos tipo... tem o Meu Vizinho Totoro, que é uma obra clássica lá do estúdio Ghibli, que tem duas irmãzinhas que se mudam pro interior com o pai, e elas moram perto de um bosque, e passam elas se mudam para uma casa que é velha, assim, parece casa abandonada, sabe? A gente aqui olharia para essa casa provavelmente com medo. Uhum. Eles já olham com uma curiosidade grande. Eles acham, como aquela casa ali é velha, ela tem muitas histórias. Então eles ficam interessados pelaquela casa e começam a limpar a casa. Isso tudo de uma forma muito divertida. E as duas irmãzinhas, elas entram num quarto escuro e elas não ficam com medo. Elas começam a gritar lá dentro, porque tem um folclore japonês que são os bichinhos feitos de fuligem. Então... e poeira, né? Então elas querem espantar a fuligem, a poeira ali do quarto, elas começam a gritar. E realmente sai um monte de bichinho fofinho assim do escuro, sabe? E na hora elas se assustam, mas dá pra ver que elas estão se divertindo, entendeu? Elas não estão com medo. E mesmo assim, quando tem florestas mais... os japoneses, eles não costumam achar a floresta má. Eles sabem que coisas ruins podem acontecer ou acontecem ali naquela floresta, ou há seres ruins na floresta, mas eles não envolvem muito o cenário nisso, né? A gente costuma, aqui no Ocidente, a gente vê mais como se o lugar fosse ruim, né? Mas lá é mais separado isso. Tem uma floresta muito conhecida no Japão, que eu esqueci o nome dela agora, desculpa. Mas ela fica nos arredores do Monte Fuji. Que ela é muito conhecida mesmo porque muitas pessoas vão pra lá pra cometer suicídio. Tem documentário sobre essas coisas. Tem muita coisa falando sobre ela. Mas mesmo assim as pessoas não têm medo dessa floresta, sabe? Elas olham com respeito, elas sabem que ali tem uma questão de vida, né, envolvida. Eu acho que é a Okigahara. É isso, Okigahara. Pelo menos é o que isso mesmo. Está apontando. A Okigahara. Aí elas olham mais com respeito, porque elas sabem que as pessoas que vão pra ali pra fazer, pra cometer suicídio, são pessoas que precisavam de ajuda, são pessoas que eles reconhecem mais isso do que propriamente o medo, né? E... assim, em relação à floresta malvada, assim, vamos dizer, como o Michael já falou de Harry Potter, né? Tipo, a floresta de Harry Potter, ela se encaixa mais nesse lugar desconfortável, que as pessoas não estão seguras, e a floresta, ela tem meio que uma vida própria, né? E você fica com medo da floresta. Só no... sim, tem uma exceção que... O salgueiro, o diga, né? O salgueiro violentíssimo. E assim, a única exceção da floresta é no terceiro livro, porque eles acabam sendo salvos. Vou botar um spoiler alert aqui também. Eles acabam sendo salvos do ataque do lobisomem, que era professor deles, do Lupin, fugindo pra floresta. Então a floresta, ela acaba sendo abrigo. E eu considero isso até uma evolução de personagem, né? Porque a floresta, no primeiro livro, ela bota muito medo. No terceiro, ela já salva ele. Então dá pra ver que ela não é de todo má, entendeu? Ela tem suas complexidades. Bom, um exemplo de floresta má que eu gosto e não poderia deixar de dar para vocês é a Floresta da Morte, em Naruto. Naruto, aliás, para quem não sabe, eu acho impossível, mas para quem não sabe, é um mangá japonês, de autoria do Masashi Kishimoto. Blá, blá, blá, blá, blá. Vocês sabem que é Naruto, né? Pelo amor de Deus. Muito bem. Em Naruto, durante o exame de graduação ninja, tô falando assim para os leigos pegarem, pra não falar o exame Chunin, os alunos, eles são enviados para o campo de treinamento 44, onde é uma prova, ela é elaborada para testar os candidatos, né? Então, cada time de candidatos recebe um tipo de pergaminho entre céu e terra, né? Tem dois tipos de pergaminho, cada um recebe um, céu ou terra. Então, o objetivo da prova é simples. Se você receber o pergaminho de terra, precisa tomar o pergaminho do céu de outro time e rumar para uma torre que fica no centro dessa Floresta da Morte. O detalhe é que, como esperado, a floresta por si só já é um grande desafio e apresenta perigos enormes para os alunos. Então, além de se preocupar com os outros times tentando tomar o seu pergaminho, você precisa sobreviver ao próprio cenário que tenta te matar. Desde plantas venenosas, até tigres, centopéias gigantes, tem de tudo na Floresta da Morte, né? Então, é tipo o grande Enem dos ninjas. Eles vão lá e tentam tomar o pergaminho de outra pessoa pra passar no teste. É, o engraçado é assim, o nome, a floresta, né? O nome da floresta parece ser um grande pleonasmo proposital, assim, porque o nome da floresta já é um nome muito legal, né? Que é a Floresta da Morte. E a área de treinamento 44, no caso, onde ela fica, tem todo um simbolismo aí, porque 44 são dois números 4, né? E o número 4 no Japão, uhum, na língua japonesa, tem toda uma carga nele, porque uma carga supersticiosa nele. Porque, assim, o número 4 no japonês é Shi, ou Yon, né? Tem duas leituras por causa disso que eu vou falar agora. Shi também é a palavra usada para morte. Então, eles às vezes evitam usar a leitura de Shi, usam mais a leitura de Yon, que inclusive Naruto eles usam mais a leitura de Yon. Área de treinamento 44 são duas leituras de Shi, então deixa a coisa mais perigosa ainda, né? E sim, só para vocês terem uma noção. Mortífero. Isso. E só para vocês terem uma noção do quanto isso pesa lá, tem alguns prédios que eles pulam o quarto andar no Japão. Você vai do terceiro pro quinto. De tanto que eles se importam com essa leitura desse número. No elevador não tem o número 4, tipo, sabe, porque é muito supersticioso lá. Se você tem o número 4 no celular, você é amalgorado, sabe? A sua casa não tipo, tem 4. Tipo, a Aparecida Liberada. As 4, eles não botam, porque é a mesma pronúncia de morte, né? É bizarro. Eu não aguentei. Ela pira mesmo. Assim, a Floresta da Morte, ela, pelo que eu tô sabendo, né, ela abriga animais gigantes. E, assim, tem outras feras lá. O Michael tinha até falado da centopeia gigante, né, que faz referência a uma lenda japonesa. É a centopeia yokai, né? Ela vive nas montanhas, perto do lago. Pelo que eu tô sabendo, esse yokai, ele era tão poderoso e tão temido que ele desafiava, assim, até mesmo os dragões da região. Então, assim, matando os filhotes deles, inclusive, né? E isso originou uma guerra entre os dragões e a centopeia gigante, né? E, assim, a centopeia gigante, invencível, né, em seu esconderijo. E, assim, por isso que os dragões, eles não podiam fazer nada contra ela. Então, acontece que um herói da linha Minamoto, chamado Tawara Toda... É isso mesmo, Tawara Toda. Ele ouviu falar da dor que Okumadi, né? Olha que nome sinistro. Causou ao povo da região. E com bastante coragem, ele foi lá pro covil do monstro pra tirar essa história limpo, né? Chegou lá pra tirar satisfação. Então, daí, ele conseguiu matar a centopeia com as suas flechas. Ele atirou com tanta força que as flechas passaram pela pele espessa, né, do yokai. E aí, finalmente, o monstro morreu. Então, pra você ver, o cara derrotou a centopeia gigante, que nem os dragões estavam conseguindo dar conta, né? Com isso, assim, os dragões abençoaram o herói e deram a eles muitos anos de vida, parabéns pra você. E os dragões profetizaram sobre a vida dele, dizendo que a sua linhagem teria o maior poder da Terra. E aí, isso realmente aconteceu, porque uns 250 anos depois disso, Yoritomo, da mesma família, né, do herói que matou o Mukage, ele monopolizou todo o poder como Shogun, governando assim por séculos. Referências nerds de Naruto, olha só. Total. Então, essa centopeia, eu acho que o Sasuke mata ela com kunais, mas é uma referência a uma centopeia gigante da mitologia japonesa. Aliás, a referência da lenda de Omukade, ela na Floresta da Morte, ela é muito bacana, porque já para completar essa informação que você deu rapidinho sobre os yokais, eu vou explicar. Os yokais, ele significa demônio ou espírito, né? E é uma figura comum no folclore japonês. Eles são vistos como criaturas sobrenaturais com poderes especiais e parecem em muitas das obras do Japão, que o Japão importa para cá, eles aparecem. Então, seja por referências como essa que eu falei, que a Clara, aliás, falou, de Naruto, ou mesmo como tema central da história, como Inuyasha, que tem yokais, e Yu Yu Hakusho, que são animes famosos até aqui no Brasil, os yokais, muitas das vezes, eles têm relação com a natureza, né? E isso inclui a floresta, que é o ponto do nosso Betacast hoje. Um desses yokais que tem relação com a floresta são os Kodamas. E os Kodamas, eles são espíritos antigos, em sua maioria pacíficos e nobres, que eles habitam as árvores anciãs e visitam as florestas antigas através do tempo, né, deixando sempre um rastro fluorescente por onde passam, sabe? Então, antigamente, os Kodamas, eles eram vistos como deuses da floresta. Mas durante o período Edo, que também é conhecido como período Tokugawa, que foi um período governado pela família Tokugawa lá no Japão, enfim. Durante o período Edo, os Kodamas, eles perderam seu posto como deuses da floresta, passando a serem vistos apenas como um dos yokais onipresentes no Japão. Então, os Kodamas, eles tornaram-se humanizados com o tempo e, como em muitas histórias onde tomam a forma humana, assim como também se apaixonam por outros humanos, eles foram sendo transformados ao longo do tempo, né? Então, ainda hoje, existem pessoas que louvam esses seres e oferecem rituais a eles, mostrando realmente uma ligação intensa do japonês com a floresta, sabe? Eles vão para as florestas, para as árvores anciãs, como eles dizem, e deixam lá oferendas para esses seres, para esses yokais, né? Antigos deuses. Para os mais otakus e curiosos, como eu, existem também referências desses Kodamas nos animes e mangás. O mais famoso talvez seja o próprio Celebi. Pokémon. De Pokémon. Isso. Acho que o Fernando conhece. Ele é conhecido como Guardião da Floresta, onde é adorado como um deus, como os Kodamas eram antigamente, né? Ele também vagueia através do tempo e vai visitando as florestas antigas, deixando para trás gramas e árvores verdejantes, exatamente como os Kodamas, né? É uma referência direta, foi aonde o Celebi foi baseado, no Celebi do Pokémon. Então, existem também referências a essa divindade da floresta japonesa, também Rosario mais Vampire, ou Plus Vampire, né, em inglês, Aono Exorcist, e o Palmão de Digimon, também é um deles. Lembra do Palmão? Que vira um cacto e depois vira aquele... Tem muitos Kodamas que aparecem, sim, ao mesmo tempo, num longa-metragem também do Estúdio Ghibli, que eu já falei aqui antes, que são obras do Miyazaki, que é Princesa Mononoke, o nome do filme. Não sei se algum de vocês já viram. Aparecem muitos Kodamas. Ah, eu sei. E assim, é engraçado que a primeira vez que você olha, eles parecem uns bichinhos, são uns bichinhos pequenininhos, eles parecem muito assustadores, assim, sei lá. Eles têm a cara meio esquisita, são uns seres meio humanoides, mas que a cabeça treme, então fica... Eles dão um pouquinho de medo, mas quando você se acostuma, você passa a achar fofo. Então, aí você consegue ver muito essa diferença, né? Porque, tipo, você olha pra um negocinho, você fica com medo, mas o japonês colocou no filme pra ser uma coisa fofa. É fofo, realmente. Eles têm aquele estilo meio chibi, né? Pequeno, cabeçudo e com corpo pequeno, desproporcionado. Isso. E eles são muito engraçadinhos. Eles vão imitando os humanos e os movimentos. É bem legal. Esses Kodamas, na verdade, eles como yokais, eles interagem com a floresta da mesma maneira que a gente tem alguns mitos e outras lendas dentro de outras mitologias, né? Para você ver o fascínio do ser humano que a gente sempre teve em volta da floresta, em volta desse tema, né? Essa questão de esse misticismo todo que cerca essas lendas e tudo isso que enriquece o folclore da floresta, né? De uma maneira geral. Uhum. Aqui, assim, aqui no Brasil, já assim, passando lá do Japão aqui pro Brasil, o Naruto, você falou de Naruto, né? Naruto, ele tem muitas lendas, né? Ele é um ótimo exemplo pra falar de florestas. E também tem muita lenda ali envolvida em Naruto e no Yasha, assim, eles costumam muito trabalhar as próprias lendas, o que, infelizmente, eu não vejo muito aqui no Brasil. Eu gosto muito das lendas daqui que a gente tem. Mas assim, as lendas daqui, elas envolvem muita floresta, porque óbvio, né, o Brasil, ele era praticamente uma floresta só, esses folclores que a gente tem, eles nasceram assim, na mistura da crença portuguesa, das crenças portuguesas, com os causos indígenas, né, porque foi tudo se misturando ao longo do tempo. O Curupira, por exemplo, que você já falou dele, MK, ele é protetor das matas, né? E então os caçadores, por muito tempo, na hora de caçar, eles deixavam uma garrafa de cachaça e um pouco de fumo para eles não serem expulsos pelo Curupira da floresta. Barganha, né? Era uma coisa assim, é engraçado, né? Porque tipo, ele é um ser da floresta e ele pede coisas do costume dos homens da cidade, mas... E o Curupira mesmo, ele muda, ele tem várias formas ao longo, no Brasil, ele é contado em cada lugar ele tem uma aparência diferente. Às vezes ele se confunde com o Caipora, ele chega a se confundir até com o Saci, em alguns lugares. E assim, falando de floresta, né, obviamente, a nossa floresta amazônica, ela é um ambiente bem hostil, assim, né? Ela é muito quente, ela tem muitos animais perigosos, ela tem urtigas, né? Então, ela pode ser trabalhada como esse ambiente hostil, mas se você... Óbvio, né? Aí, como autor, você tem o universo inteiro nas suas mãos, você pode escrever o que você quiser, mas também pode ter um personagem que vê a floresta de outra forma. Os índios, por exemplo. Eles não, provavelmente não têm essa visão de homem da cidade, né? Ah, é o paraíso. Então... A floresta dá tudo que, né, você precisa, né? É a sua mãe, a floresta é mãe, a mãe natureza. É outro esquema, né? É porque não tem esse contraponto que a gente falou. Exato. No começo, da cidade para a floresta, né? Porque os portugueses, eles vêm para a floresta, então eles já vêm com um receio, sabe, do desconhecido. Enquanto que para os índios, a floresta é a casa deles, né? Então a relação é completamente diferente, sim, realmente. É bom você ter citado esse ponto. Então, assim, já que esse é um assunto enorme, cheio de detalhes, cheio de coisa para falar que a gente tem, eu resolvi ir na página do BetaCast e fazer um Betas Respondes, que é o nosso quadro de perguntas e respostas, né? Então, alguns dias atrás, a gente abriu lá na nossa página do Facebook um espaço para o público enviar perguntas sobre a floresta. Então, se você que está ouvindo ainda não curtiu a página do BetaCast, corre lá e deixa o seu like para poder acompanhar quando a gente fizer esse tipo de concurso, sorteio, e, enfim, para poder participar com a gente. Enfim, eu separei algumas perguntas, nós recebemos perguntas ótimas, teve muita gente enviando suas dúvidas para a gente, e nós selecionamos algumas para poder responder. Então, vocês estão preparados? Estou. Preparados. Temos perguntas quentes aqui. Quentes, perguntas quentes. Bom, a primeira pergunta foi enviada pela Paty Pereira. E ela pergunta: que técnicas podemos utilizar para que a descrição desse tipo de cenário soe como algo mais dinâmico e vivo? Clara. Olha, eu não sou fã, assim, entre aspas, né, de técnicas para escrever, não, sabe? Porque eu acho que cada autor é único. Então, se virar receita de bolo, não tem diferença entre estilo de escrita. Mas, assim, eu entendi o cerne da questão. Então, como fazer para tornar dinâmica as cenas de uma floresta? Olha, na minha opinião, é muito mais de leitora do que como escritora, tá? Qualquer cena que tenha repetição de palavra, ela se torna cansativa. E passa longe de ser dinâmica. Então, assim, quanto a se tornar vivo... O que difere uma narrativa chapada, né, de uma 3D, vamos botar assim, são as sensações. A gente já falou no Betacast como transmitir, assim, o aroma, o sabor das coisas, sabe? Como ele pode trazer ao leitor uma memória olfativa, que vai fazer o leitor entrar no cenário. Então, a chuva, que traz o cheiro de terra úmida, e o farfalhar aterrorizante das folhagens escuras, sabe, acima e dos lados do personagem. Então, assim, quando a cabeça, ela cria inúmeras paranoias, sabe? Então, assim, dinamismo eu acho que tem a ver com um personagem muito mais do que com o cenário, sabe? E eu acho que, assim, tornar vivo é trazer o leitor para dentro do seu texto, sabe? Para isso você precisa instigar mesmo a imaginação do leitor com coisas plausíveis, né? Puxar pela memória dele, trazer sensações. Tipo, na floresta é possível a gente trazer sensações de medo, de solidão, cheiro da chuva na terra, o barulhinho dela batendo nas folhas, o som, assim, inconfundível, assim, de um galho se partindo sob os pés. Então, assim, tudo que aguça os sentidos torna a leitura mais viva. Então, uma respiração ofegante, o ribombar do coração e meio arrepio do vento frio, sabe? Ou ainda, assim, a parte boa, né? Que é a paz de estar em um lugar calmo. O mesmo farfalhar das folhagens por ser algo muito reconfortante. Então, assim, descrever o sol que pode se embrenhar pelas brechas das copas das árvores. É possível, desde que você tenha sensibilidade de aguçar o instinto do leitor. Então, eu acho que a Clara falou tudo, né? Em relação ao dinamismo, vai depender muito mais dos personagens do que do cenário em si. Se o personagem está com medo, ele vai olhar e vai interpretar o cenário em volta de uma forma amedrontadora. Aí o mesmo vai valer para o caso dele estar apaixonado, entediado, qualquer outro sentimento que ele tiver na cena. Claro que você pode incluir elementos da floresta para ajudar nesse dinamismo e interagir com o personagem, né? Mas eu acho que parte sempre do personagem mesmo. Até porque eu acho que é exatamente o que vocês falaram, porque vai muito mais do personagem em si em questão, como ele percebe as coisas, do que a floresta em si, sabe? Aquele exemplo que a gente deu no Betacast anterior sobre cenários, que eu acho interessante repetir, é que se você quer tornar algo um pouco mais profundo, digamos assim, você pode não só descrever com os olhos as coisas, pelos olhos do personagem, mas você tenta imaginar o personagem vendado e fazer um parágrafo descrevendo o lugar, mesmo assim, sabe? Você vai ter que fugir do normal, porque tinha árvore, tinha rio e tinha... Não, você vai ter que falar do cheiro, do gosto, do barulho, entendeu? Da temperatura, você vai ter que se esforçar e se forçar para fazer a coisa de maneira diferente. Eu acho que isso deixa o texto um pouco mais interessante, né? E, consequentemente, menos chato, mais vivo de se ler, né? Então, é um ponto bacana. Enfim. A próxima pergunta foi enviada pela Carolina Jardim. E ela pergunta se a gente tem alguma dica para quem vai começar uma história sobre florestas, né? Ah, eu acho que pesquisar sempre, sabe, antes de começar a escrever, você tem que ter definido onde é que é essa floresta, que tipo de floresta que é, se é pluvial tropical, se é temperada, se é boreal. Porque, bom, imagina, colocar o seu personagem de brusinha, tanguinha, uma floresta boreal, tipo, menos 50 graus, 54 graus, pô, imagina, assim, não funciona, amigo, isso não funciona. Discrepante. Não, e saber sobre os personagens também é bem importante, né? Porque, assim, você como autor, você tem que saber como cada um dos personagens reage e se sente em relação à floresta, né? Tipo, eles já moram na floresta? Eles vão ser jogados na floresta de repente? Eles se prepararam pra entrar nela? Boa. Como é que eles vão interagir com esse ambiente, sabe? Próxima pergunta. A Ellen Jr. pergunta: como descrever florestas sem fazer os leitores dormirem? Um desafio aí pra vocês. Como descrever uma floresta sem o pessoal não cair no sono? E aí? Mas, gente, quem é que dorme lendo Jogos Vorazes? Quem é o louco? Fala, fala que eu vou lá, hein? Não segura, Michael! Não segura! Calma, Clara. Eu vou lá. A cara, esse daí era do Vai Que Cola. Michael! Não, Gente, não, agora falando sério. Qualquer descrição que leva, assim, mais de 1000 palavras já tá fora dos limites, tá? Então, assim, isso serve pra qualquer lugar, qualquer cenário. Enche o saco, né? Pô. Não, assim, eu sei que tem quem gosta de escrever, né? Porque de ler ainda não conheci ninguém que gosta de ler essas descrições gigantescas. O George Martin adora descrever muitas coisas, assim como o Tolkien gostava, né? Eles adoravam descrever cenários ao exaustão. Tem uma cena conhecida do Tolkien descrevendo uma árvore em São dos Anéis, que ele leva, acho que, 2 ou 3 páginas só falando da árvore. Eu pulava. Pra descrever florestas sem fazer os leitores dormirem, eu acho que você pode tomar pra si como um exercício criativo. Porque você se conhece como leitor, né? Então, aí você tem que partir de você como leitor para você como autor. Então, como é que você descreveria para você mesmo uma floresta de forma interessante? Como é que você descreveria para você mesmo uma floresta de forma entediante? Como é que seria empolgante, broxante, sei lá? Então, assim, como você mesmo já disse, claro, não tem assim, uma fórmula mágica, sabe, quando se trata de escrita, até porque senão ia ficar tudo muito igual. Mas eu acho importante saber, assim, pra quem você está escrevendo e o que seu público considera interessante, sabe, porque você parte daí, aí você pode trabalhar, sei lá, com analogia, pode usar várias ferramentas pra tornar o ambiente de uma floresta interessante. Bacana. Próxima pergunta, então. Essa aqui foi enviada pela Ana Laura. E ela pergunta qual a diferença entre bosques e florestas. Vai lá, Fernando, samba. Assim, na verdade, eu acho que não é muito difícil, assim. É quase um teste de dicionário, né? Tipo, qual a diferença, assim, exatamente? Né? Aí eu posso falar a definição de dicionário ou não, mas, assim, pra mim, eu considero como bosque, assim, uma extensão de mata não muito grande, que aí pode ser denso ou pode ser mais esparso, né? Porque um pedaço pequeno de mata pode ser mais denso. Aí, pra mim, já a floresta ela precisa ter uma extensão grande para ser considerada uma floresta. Mas, assim, pelo que eu vi aqui, de acordo com as definições mais oficiais, né? O bosque, ele é mesmo um pedaço menor que uma floresta, mas a principal marca de diferença entre eles é que um bosque tem a copa das árvores menores. Isso, então, isso. Ele é mais claro, ele é mais iluminado. E tem alguns dicionários que consideram floresta, bosque e mata como sinônimo. É a mesma coisa. Então, eu acho que vai mais mesmo pra sua definição pessoal. É aquela diferença, né, de clareiras também, né? Que tem... Porque a clareira, na verdade, ela é um... aberto, assim, e tal. Ela é um buraco, vamos dizer assim, no meio da mata, onde você pode ver o céu bem limpinho, bem de forma limpa. Então. Bom, mais uma pergunta, enviada dessa vez pela Sara Aguiar. Ela digitou pra gente o seguinte... Como passar ao leitor que se trata de uma floresta sombria sem dizer estava em uma floresta sombria? Ou como passar ao leitor que estava em uma floresta clara e alegre sem realmente dizer isso, né? Tipo, passar a sensação mais do que o narrador ou personagem acha, né? Fazer o leitor entender aquilo sem o personagem precisar ficar afirmando, nossa, essa floresta é sombria. Não, quem vai chegar à conclusão é o próprio leitor. Como a gente pode passar isso? Ai, o Fernando que sabe. Fernando é mestre então... em escrever floresta, pô. Ai, pode deixar. Isso tem mais a ver com o que a gente chama de show, don't tell, né? É tipo, mostre, não fale. Você não vai virar e falar, nossa, essa floresta é sombria, tá? Porque vai ficar, né? Então, assim, eu acho que, de novo, tem mais a ver com os personagens do que o cenário em si. Por exemplo, um personagem que está aflito, que está triste, que está... Qualquer que seja um sentimento ruim e, de repente, ele chega numa área da floresta ou então ele adentra a própria floresta e lá ele... ele sente o ar melhor, ele consegue, sabe? Ele consegue respirar melhor, ele... não sei, de um trecho de árvore ele vê uma constelação e isso alegra ele, você já consegue levar pra floresta essa leveza que o personagem tá sentindo sem dizer que a floresta é leve, entendeu? Porque é uma visão do personagem, né? Então, se um personagem estava feliz, ele entra na floresta e se depara com um animal morto e está sendo devorado por vermes e tal, você já transforma a floresta em uma coisa mais nojenta. Mas... É, exatamente. Então, você tem muitas, muitas formas de transformar a floresta no cenário que, do tipo que você quiser. Até porque, só fazendo um adendo aqui, lembrando, Caverna do Dragão, a gente, pela ótica das crianças, né, vamos colocar assim, perdidas ali, tudo ali é assustador. Cada vez que eles entram num pântano, numa floresta, num bosque daqueles, eles já ficam apavorados, esperando tudo uhum. de pior. E, assim, para os habitantes já daquela dimensão... Isso. Ali tá tudo ótimo, tá tudo normal, lindo. É. Exato. Eles que estão invadindo aqui. Exato, né? É, isso cai muito naquela coisa da ambientação, né? Pra você mostrar que a floresta, ela é terrível, sem você falar, essa floresta é terrível, você pode ambientar as coisas assim, sabe? Colocar... Como o Fernando deu um bom exemplo de um animal morto sendo devorado. Sabe, você não vai se sentir bem naquele lugar. Você automaticamente vai... Pô, esse lugar não é bacana, tá tudo escuro, uhum. sabe? E você não vai precisar falar que era uma floresta tenebrosa ou que era uma floresta uhum. bacana, entendeu? Então isso cai muito na ambientação, né? É de você criar uma atmosfera, não só se limitar ao cenário, aquele espaço físico, mas você criar todo um ambiente, né, em volta daquela ambientação, né? Sim. Da onde a história se passa. Enfim. Temos mais perguntas. A Aline Beatriz, ela pergunta até que ponto é viável descrever para que não fique muito evasivo ou muito chato. Tipo, uma base ideal, quando apenas um trecho da história é na floresta, nesse caso. É engraçado, todo mundo tem medo vale de deixar chato a floresta, né? Na história. Na floresta, no caso. Ai, gente, eu vou me repetir, mas, cara, eu acho que é o limite do bom senso. O personagem, ele pode descrever sem precisar que o narrador ele fique falando. Ele pode ter no inciso algo como, tipo assim, entre aspas, ele quase não conseguiu completar suas palavras, pois tropeçou em uma raiz de árvore. Ele deveria ter mais cuidado. Estávamos cercados de galhos secos, raízes escondidas sob a densa folhagem seca. Sabe? Alguma coisa assim. Sempre tem recursos. Ficar descrevendo toda a vida não é bom em cenário nenhum, gente. Fala sério. É, e também assim, até porque o personagem ele não fica só observando os arredores, né? Ele não fica só olhando em volta. Ele também interage com o ambiente. É, mas no caso dessa pergunta... Principalmente se ele tiver mais... Maze Runner, né? mas se ela estiver dizendo mais no caso da... Existe uma história que ela está contando e a floresta é só um meio para o fim, é só uma passagem, né? É como uhum. aquele... O segundo tipo de floresta que a gente abordou, né? É mais um rito, ela vai passar por ali. Então, o quanto seria viável... A história se aprofundar nesse ambiente, sendo que não é o foco da história, entendeu? O quanto seria interessante descrever a floresta e dar detalhes da floresta, sendo que é só uma passagem. Eu acho que é o suficiente para mostrar o que o personagem dela vai ter que passar. O personagem dela vai se machucar em algum momento. Se ele for se machucar, de repente é interessante dizer aonde e como que as coisas estão alocadas, vamos botar assim, né? Esbarrou numa árvore, rasgou a blusa num galho, tropeçou numa pedra, rolou um trecho que tava, sei lá, em declive. Uhum. Sabe? Uhum. Acho que só o suficiente pra mostrar o personagem, o que ele está enfrentando. Não, tipo assim... Antes de entrar exatamente, antes de entrar o personagem, já começar a descrever quando que a floresta foi formada, que ela estava lá desde não sei quando. Aí eu já não sei se é tão interessante, mas vai realmente do bom senso e, se tiver tudo ok, ela pediu uma orientação a um beta, né? Para dar dar uma lidinha básica. É assim, eu acho importante também... Aí entra o caso do planejamento, né? Porque você, como autor, você tem que saber o propósito das coisas que você está incluindo na sua história. Se você quer incluir uma floresta no caminho, você quer incluir por quê? Por que que a floresta tá ali? Por que que o personagem tem que passar por essa floresta? Sabe, tipo... De repente ele tá fugindo. É, então, aí por que que a floresta tá no caminho? Por que que você escolheu uma floresta e não escolheu um deserto? Entendeu? O cenário que você escolhe, ele tem um propósito na cena, no capítulo, no que seja. Então, qual é o propósito do seu personagem, entendeu? O que interessa para a sua história, os personagens passarem por dentro de uma floresta. Só de você ter essa resposta na sua cabeça, você já vai conseguir fazer a coisa não ser tão maçante, porque não vai, o leitor não vai pensar assim, meu Deus, tipo, pra que eu li isso aqui? Esse capítulo eu podia pular, sabe? Aham. Próxima pergunta, ela vem da Michelle Bran e ela quer dicas de sobrevivência caso alguma autora cruel, ela botou umas tosses aqui, coloque um personagem para se perder em uma floresta. Existem dicas de sobrevivência? Eu indico muito o Discovery Channel, você pode assistir lá. Bear Grylls. Largados e Pelados. Largados e Pelados. Dica de sobrevivência, cara, pro personagem, que maldade. Isso aí nem é mais pra coitada da personagem, é mais com a autora, né? Deixar de ser cruel, viu, dona Michelle? Deixa uma bússola com a personagem, a coitada lá, uma pederneira, né? É, o personagem não soube fazer fogo. Menina malvada. É, a dica que eu posso dar é de sobrevivência pro personagem. É que os deuses tenham piedade da sua alma e que a sorte esteja sempre a seu favor. Ai, eu adorei. Chama os Kodamas, chama, né, os yokais, reza pra eles, vê se eles vão te ajudar. Mais uma pergunta, dessa vez da Mary Distel. Não sei se eu pronunciei certo esse nome. Acho que é isso. E ela pergunta como criar uma descrição que não seja só tinha muitas árvores. O que a gente pode usar da floresta aí pra enriquecer o texto? Como é que a floresta funciona como cenário? Além de tinha muitas árvores, rios, grama, flora, fauna, enfim. O que a gente pode fazer aí? Eu acho que a melhor coisa é a gente aprender estudando. Sabe? Ler muitos livros que narram florestas. O Edgar Rice só faz isso em Tarzan. Aproveitando para destacar um trechinho pequeno de A Filha da Floresta, da Juliette Marillier, que ela fala assim, uma criança que cresce meio selvagem na floresta aprende segredos que nela existem apenas por bom senso. Cogumelos venenosos, líquen, musgo e picancílio. Folhas, flores, raízes e casca de árvores. Ao longo da floresta enorme, grandes carvalhos, fortes freixos e gentis vidoeiros escondiam uma miríade de coisas em crescimento. Uhum. E assim... Muito chique. Né? Uma coisa boa também é você mesmo observar fotos e vídeos de florestas e tentar descrever o que você está vendo, mesmo que seja na sua cabeça, assim. Isso pode ajudar bastante. Então, mas aí tem esse lance da Juliette, ela foi mostrando quais as árvores que tinha. Uhum. Não era que tinha muitas árvores. Tinha carvalho, tinha freixo, tinha vidoeiro, tinha isso, tinha aquilo. Entendeu? Ela foi... Tinham muitas árvores. Sim. Mas aí ela foi falando cada uma delas. Isso porque ela pesquisou. Então, isso na mente... Exato. E na mente do leitor, ele já imagina vários tipos diferentes de árvore. Não toda... Tipo aquela floresta de eucalipto, sabe como é que é? Ele não vai pensar nisso. Exatamente. Ele vai pensar nos ramos diferentes. Mesmo que ele não saiba que árvore... Qual a diferença de um carvalho para um freixo e para um vidoeiro, você vai saber que são três coisas diferentes. Enfim, o PetaCast ele vai precisar acabar aqui. Pessoas, é hora de dar tchau. Tchau, até loguinho. Boa escrita para todos. A brilhantem a leitura nacional, narrando lindas ou sombrias florestas. Então, foi, como sempre, um prazer estar com vocês. Nando, MK. Assim, poder compartilhar um pouquinho do que a gente andou estudando com você aí de casa. Então, até a próxima. É, eu vou reforçar aqui que eu gosto muito de ver conteúdos que tenham os aspectos do nosso folclore, das nossas culturas, da nossa geografia. Nós temos a maior floresta do mundo no nosso quintal, então não aproveitá-la eu acho um desperdício. Mas acabou que eu não me despedi, né? Então, gente, um beijo, até a próxima.